O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito de Goiânia e contra o advogado contratado sem licitação para prestar serviços ao município. Também são alvo da ação a procuradora do município e a então presidente da comissão de licitação. Em liminar, o MPMG requer que seja decretada a indisponibilidade dos bens dos envolvidos até R$ 140 mil reais para assegurar a indenização aos cofres públicos. O advogado é amigo do prefeito e foi contratado para prestar serviços de julho a dezembro de 2016, ao custo de R$ 7 mil mensais, sem a comprovada singularidade do objeto e sem a notória especialização, requisitos indispensáveis para a inexigibilidade de licitação. O MPMG requer também na ação que todos sejam condenados à perda da função pública e dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ao pagamento de multa e à suspensão dos direitos políticos. Segundo a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, esta ação é ligada a uma anterior, referente a um advogado também contratado de forma irregular, que posteriormente foi afastado de suas funções no município e preso na Operação Cartas Marcadas. Siga o MPMG nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, Twitter e Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.